cidade que tem metrô e viadutos a granel, aonde existem sábios arquitetos que construíram os seus lindos arranha-céus. Nem o Rio, nem tampouco Nova York, nem Paris, nem outra cidade igual é comparável com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém celestial, esta cidade que acabamos de falar foi construída no céu pelas mãos de Jeová. As ruas são de ouro e as calçadas de cristal, e os muros são de jaspe, Jerusalém celestial. No campo ou na cidade, vamos ouvir o som da trombeta soar. É Jesus Cristo com a multidão de anjos preparado para seu povo levar. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém, bem de perto eu irei te contemplar. Verei a face do meigo Nazareno, eu vitória vou cantar. Esta cidade que acabamos de falar foi construída nos céus pelas mãos de Jeová. As ruas são de ouro e as calçadas de cristal,